saindo da Euleda Motiva, Hotel 1 10 Bridge, Hotel 1 no meio para o Hotel Zulu, direto 3, direto Pirassununga. Ah, 3145, observe o R2 da companhia após a linha em manter 1 no 0. Mais ou menos 99 correto, chame pronto para o pushback seu momento. Limpo 00, livre cruzamento da 10 até o pátio militar, boa tarde. Para a descida, o Charlie Mike Romeu. Charlie Mike Romeu, pode fazer um 2500. Romeu. Vou 1169, chame o centro Recife na frequência 251 e alternativa no 3395. 251 3395, vou 1169, bom. Queco Delta avistado, livre pouso no 7. O vento é 140 graus, 05 nós. Ciência Delta. Controle Salvador, 354 91, centro da informação Vitor. 354 91 na chegada. A mãe desça para. No ideal, desça para 4 mil pés. Ok, na mão, no ideal, descer para 4 mil pés. 354 91. Pode levar na prova de avanço? Zero após o tá. Quando tá ali, mantenha no zero, gol no meio 20. Afirmativa, ajuste Salvador na 092. Charlie Mike Romeu, frequência livre. Dois desça para 2000 pés, ajuste na 012, autorizado ILSXC, reporte localizador. Controle Salvador, passaria do 2231, por gentileza, poderia coordenar com o centro, nossa proa direta de barreiras? Passaria 2231, aguarde a coordenação. Muito obrigado. Zona 45, decolado ao 55, chame o controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, tá? 3145. 3145, boa tarde, contato radar, tudo para o 360 na CP da EL. 360 na DAEL, 3145. Eu vou direto ao Motival 3145. 3145 está autorizado, Leda. Leda, obrigado. Quer Delta, seu solo 56, frequência livre. Até amanhã. Na descida 3490 para 4000. 491. Gente. Controle a última aeronave? Controle Salvador, boa tarde. 3190. Zero, vento é 150 graus, 0629. Livro de colagem no zero, gol no meio, 20. 16, não confirmação ideal para Paris. Repete. 620, decolado ao 58, chame o controle. 120, décima 8, boa viagem. 08, boa. 8 graus. Fala, azul 69, 19, na posição número 9, para pushback acionamento. Contato radar, subindo para o 370 na saída Puka. 370 Puka, tá com referência aqui, pode aprovar, Jamo? Autorizado, nós Jamo. Jamo, 620. 3216 na PRO é 298, confirme. Afirmativo, 298. Então vá agora Barreiras para evitar tráfego na chegada, está cruzando 150 para 4000 pés. Afirmativo, já está aprovando Barreiras. Localizador 4206. 4206, chame torre 18.95. Obrigado, então, boa tarde, bom dia. Salvador, 35490, haveria alguma possibilidade de vá na prova de toque? 35490, negativo. Ok, muito obrigado. Ah, é mais com o meu prossigo. Tá, é mais com eu não copiei. Posso ser 63.500 para lançamento. O TAM 310, opção para 2309. 2309, da Torre, Salvador. Boa tarde, eu. 4206 da Azul. Passou o externo abaixo, retravado. Boa tarde, o Azul 4206. Avistado o tráfego, avistão no 012, pouso autorizado, não no 0. O vento 150 graus, 0629. O tio, gente, já está com 12 e pouso na 10, o 4206. Sol Azul 6919, alterna Ribeirão Preto, tem 4 horas e 16 minutos de autonomia, 94 a bordo para o táxi. Azul 6919, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste 1-0-2, uma boa tarde. Pátio 1 no Índia, ponto de espera, torre 1895, muito obrigado, no... boa tarde, no 012, ajuste Azul 6919. Paciente, oitavo na presente. Eu faço tipo, chama Recife na frequência 1251, na alternativa 3395. 3145, copiou? Negativo. Fica na 251 e a secundária 1395. 251, 3395, obrigado. Charlie, Mike e Romeu, mantenha 2.500. Ok, mantenha 2.500. Tá 3090, redução para 2009. 2009, tá 3090. Estaria 2231, chama Recife na frequência 2 2685, alternativa 125, decimal 45. Isso agora, 2685, alternando 2545, 2231, boa tarde. Passarei 2231, no caso negativo, sentindo a frequência 128, decimal 8. Do negativo, 1288 também, 2231, boa tarde. Foi direito, 219, show. 19, boa, 4206. Aí, Michael, eu vou manter 2500, aguardar para o central para 3500 e para o lançamento. Mantenha 2500. Vou manter, mas nós temos limite em função do pôr do sol, ok? Tem. Zona 90, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda na proa 015, seu limite ao localizador. 015, limitado ao localizador, da 3190. Bip 5491, desça para 2000 pés, ajuste na 012, autorizado ELSX, reporte localizador. Descer para 2000, ELSX, reportado localizador, 3491. Desça para 4.000 pés, ajuste 1012. 4.000 pés, 1012, ajuste, está 3190. Olha com a torre, 1189. 5, alternativa 25, decimal 4. 3.85, 254, boa noite. Solo. Diga. Ok, estou ciente, o ajuste 1-0-2, temperatura de 28. E houve um questionamento aqui, que foi notado o acionamento do ELTE, a frequência de emergência. O senhor esteve utilizando esse equipamento, fazendo manutenção nele, nesses últimos minutos aí, última hora? Papai Uniforme Charlie Mike Romeo, com manobras visuais para o setor oeste da ilha, mantenha 2.500 pés. Mantenha 2.500, Charlie Mike Romeo. Para o processo lá da Salva Aero de começar a ativar o sistema de busca, ok? Radar nível 090, informe no ideal para descida. Proa de Mari, 1012, chegada a Mari. Meia 9, decola 06, controle 1-2-0, 2-1-8. 2-0-8, azul 6-9-1-9, obrigado, até a volta. Azul 6-9-1-9, contato radar, atenção, adiante. 6-9-1-9. Viu 4.000, 3140. 2.000 pés em descida, redução para 1.970 nós. Tan 3190 para o localizador, direita 070. Ok, desce para 2.000, pro 070 e informará do localizador, Tan 3190. Tan 3894, para interceptar o localizador, direita proa 05. Correio 060, reporte estabilizado no localizador. Descida para 2.000 pés. Positivo 2.000 na proa 60, tá 3.294, obrigado. O Mike Romeu tá visual, o contato passou aqui, é o nosso. Boa noite, é o 5973. 5973, desça e mantém o nível de voo 090. Chegada Mari, tráfego 11 horas, 5 milhas, mantendo 70, é um PAT 4. Salvador 5973, desse mantém o nível de voo 090. Parabéns, 090. Salvador, o Charlie Mike Romeu. Tira. Pode atender, confirma. Negativo. Captou o localizador 5491. 5491, torre no 895. 895, 5491. Boa tarde, CN62, 1-0, cruzando nível 1-8-0, 1-7-0. Desça e mantenha o nível de voo 080, Oceaner 6210. 080, Oceaner 6210, sem desavisa. Juliette Romeu, desça e mantenha o nível de voo 060. 3190 no localizador. 3190, torre no 895. 1895, 3190. Torre Salvador, boa noite, então 3190, estabilizado na final. Sim, continua a aproximação, repasse para São Chico. Romeu Golf Vitor, desça e mantenha o nível de voo 060. Corrija, 050, Golf Vitor. Sim, 541 no cheque do TNB Pulso, vento 1,60 graus, 8 mais. Ok, baixado e travado, 5490. E o 3190 informe passando externo. Ó, oh, informará no externo, 3190. Índia Novamba, prossiga. Vou na proa de toque, Eco Índia Novamba, mantenho 70, aguarde para a descida. Fará, cumprirá a chegada a man, Eco Índia Novamba, proa de toque inicialmente, mais à frente será vetorado para a final. Inicie redução para 2209. 220, tá 3894, redução. Papai Uniforme Charlie Mike Romeu, ascensão a 3500 pés, livre lançamento. Ok, vai lançar nessa altura mesmo, vai pousar, senão não teremos tempo com pouso de posição. Está iniciando a descida. Gente. Já efetuou o lançamento? Frequência livre, em Salvador, 1012. E o 5973, desça e mantenha 2000 pés, a coisa estabilizada no final do procedimento de LS X-Ray, 1012. Para o 5973. Esse mantém a 2000 pés, acusa estabilizado no localizador. Para 2000 pés, chamará estabilizado no localizador. Prossiga. 0, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 7390. Rio 5973, vetoração para final do procedimento, esquerda, proa 050. Oceaner 6210, desça e mantém nível de voo 0620, chegada a Mare 1012. 0620 na Mare 1012, 6210. Azul 6919, chame Recife em 1251. 2515, azul 6919. 491, livrou na sua escuta. Alfa Quilo para o pátio 3, 5491. Alfa Quilo, pátio 3. 3894, está visual, setor autoriza até 1700. Confirme? 38 4, visual no setor, autoriza até 1.600. 190. Chame a torre no 1895. 1895, boa tarde, obrigado. Rio 5973, esquerda 045. Esquerda 045, 0973. Que loucos haremos. Chané 6210, tráfego 12 horas 3 milhas, mantendo 050, é um pátio 4 no mesmo sentido. Chané 2110, mantenha a presente velocidade, vai ultrapassar o tráfego em mais 4 minutos. Chané 2110, está mantendo 250 mais. Escuta. 310, Alfa Juliette por 5. Alfa Juliette por 5, 310. O meu Golf Vitor desse mantém a 3 mil pés. Ajuste 1012 no 092. Autorizado pouso, Ventuno 60 graus, 8 nós. Teve pouso 90, tá 3, 8 mais 4. Nove, sete, três, mil e doze, dois mil pés, nesta pro, intercepta o localizador. Nesta pro, estado mil e doze, intercepta o localizador, cruzado 360, operador 17. Faldão 90, curva direita, arbor, elétrico. 1208, aciona 5137. 10.012, cena 62, cena 0. Autorizado nível 360 para Brasília, Upper Zulu 17, decola da pista 10 com primeira à direita na Arbor Elephant. 1208 controle, aciona 5137, o gol 1869. 1869, correto, chama para o chefe também. Porta da, obrigado. Chané 6210, velocidade 2309. 2309, poderia voar zona 6210? Negativo em função de tráfego, 2 horas, 8 milhas, Boeing 727 da Rio à frente. Gente, então vai reduzir 2309, está livre de procedimento? Ainda negativo, redução para 2109. Reduzindo agora 2109, 6210. Eu vou Vitor, ajuste navegação 160 nós em descida para 2 mil pés. 160 está em descida para 2 mil, Golf Vitor. O Chanel 6210, autorizado 2 mil pés, livre LS, acuse localizador. Autorizado 2 mil pés, 1012, livre log, vai reportar estabilizado na LS, 6210. Localizador, 5973. Completa sinal pista 10, torre 9895, Rio 5973. Eco Índia November, desça e mantenha o nível de voo 050, curve à direita, vou ir na proa 060, nesta proa intercepta do Lock. 060, nesta proa intercepta o localizador, descendo para 050, Eco Índia November. Paulo Salvador, boa noite, tá 3894, livrou? 3894, boa noite, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette 612, tá 3894. Sim, já tem então livre pulso, vento 140 graus, 101. É com Índia November, troque seu código transponder para 0441. 0441. O é com Índia November, seu pouso será pista 10 ou 17? 17. 17, ciente. Vai ultrapassar o localizador, vai circular para 17, modificar, ou completa para 10 e mais à frente modifica? Afirmativo, vamos para fase externa, a fase para a direita, 17. Ciente, nesta prova, reporte localizador. Externo, embaixo travado, central, 73. Pouso 5973, confirma o vento 150 graus, 8 mais. Primeiro pouso, 973. Segue o nosso, se possível, da direita. Direita pro 050, reporte estabilizado no localizador. Desse mantenha 2000. Direita 050, está acusado estabilizado, de alfa direto ao meu. O 966 desse mantém o nível de voo 050, chegada Mari. O perfil da chegada é o 966, é o número 5 no sequenciamento. Mantém o perfil, o 966. Corrigido, número 612. Ok, o nome dele. Chané 6210, torre 9895. No localizador, agora 1295 a torre, uma boa, seja 6210. 2 Salvador, boa tarde, Chané 6210, está no GLF. Gente, continue a aproximação, agora a direção de pouso, 6210. Guardando pista livre na 290. Solo os 22, direita 219 e o sono. 219, obrigado. Solo Salvador, boa noite, Rio 5973 e Zona 5. Rio 5973, Alfa Kilo, parte 3, remonta 09. Zero com freio vento, gentileza. 150 graus, 89, cheque o trem. Tá bastante travado, ele pôs na 1-0, 62-0. Oi, boa noite, Papatango, Romeu, Golf, Vitor. Romeu, Golf, Vitor. Continua a aproximação, reporte passando externo. Pessoal, a intenção é 1-7, qual seria o nosso número? Ok, para 1-7, então chame para o cancelamento do plano. Partido, será o número 1, não é isso? Para 1-7, é o número 1. Obrigado, senhor. Tá bom, é de novembro. É com Índia Novembro, desça e mantenha 3.000 pés. Passaram 3.000 pés. Você modifica o Romeu, Golf Vico, Vitor e base pela direita da 1-7. Gente, reporte na final da 1-7, deixa cá. Vitor. Despacho 3. Salve Salvador, então 3567, informação WISP, Singer 03, autorização Brasília, 360. Está 367 Brasília, autorizado 360, nível aerovia, Presumo 17. Código 10, curva direita, Arbor, Elefo, 1208, acima 5140. Autorizado Brasília, nível 360, Presumo 17, decola da cabeceira 10, saída Arbor, Elefo, curva direita, 1208, permanecer no controle, 5140 no transponder, está 3567. 3567, correto, se eu estiver gravando. 62 na 0. Boa, boa, Xanem 6210, livrou a 6210. Xanem 6210, Alfa Gillette, portão 4. Alfa Gillette, portão 4, 6210. Estabilizando de Alfa Juliette Romeu. Controle Alfa Juliette Romeu estabilizado. Alfa Juliette Romeu, torre no 895. Romeu. De Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, possível. Estabilizado, ILS. Ciente, reporte, passando externo. Alfa Juliette Romeu. 1795, boa noite. Paulo Salvador, gol 1869 para puxa, acionamento gate 1. 1869, portão 1, coordenando o clipe de solo assim que o Oceaner parquear o 4, autorizado, chama ataque. Autorizado em coordenação com o equipe de solo, quando o Oceaner parquear no 4, autorizado para o estacionamento, gol 1869. Solo 28, autorizado direito a estacionar a presença dele. Uno 166, reduz a velocidade para 200 nós. 200 nós, Uno 166. Luciano, Alfa Juliette, Romeu está presente. Eu apoio a mudança para seguir. Foi autorizado para a direita no 7. Torre de Alfa Juliette, Romeu. Ok, entendi. Vai cancelar para o 7, é isso? Afirmo. Que reposta na fila do 7. Amigo. Uno 166, 2 mil pés em descida, livre LS, acústico localizador, técnica que o precede 10 milhas à frente com velocidade reduzida. 2 mil com 1012, autorizado LS, reportará estabilizado com Uno 166. Fase final, baixou e travou, Uno 7 de Alfa Juliette Romeu. Felipe pousa no 7, Romeu, vento 1,60 graus, 62 anéis. Alfa Juliette Romeu. Salvador, boa noite, é o 5495 da Trip, cliente da WISP, para qual a atualização de Delta? Sim. 5495 da Trip, cliente da WISP, para copiar e Léo. Ok, para Léo, eu vou de 4 minutos. Matheus, solicita minuto 120. Prossiga. Passo pela direita no 7, já passou externo. Fechando para o cancelamento. Apeladeiro, para o cancelamento. Ok, cancelado então o plano, os 3-2, já posta na final no 7. Cancelado a final no 7. Juliette Romeu, seu solo aos 3-2, confirme o estacionamento. Fiquei autorizado o retorno imediato para essas manobras? Ok, reporte livrando. Salvador, boa noite, é o Azul 4206, com a informação isso. 4206, confere a guarda número 2, cópia. Guardando. Alô, Salvador, gol 1869, 145 a bordo, 3 horas e 25 de autonomia, alterna, Palmas, gol 1869. seja 1869, confirma, estou vendo Palmas. Firma, Palmas. 1869, táxi autorizado via Índia, Juliette, para o ponto de espera da Mazero. Quando é pronto, torre 1918, décima nave 5, gol, gol. Índia, Juliette, no ponto de espera, torre 1895, gol 1869, obrigado, boa noite. Alô, Salvador, 3567, posicionamento 03. 3560, após a passagem do. Pessoal, faz o gol livrar a retaguarda, guarda a equipe de sala e chama táxi. Após o gol autorizado, chama táxi, 3567. Rio 5973. Qual foi o pessoal? É o Rio 5973, por gentileza, só teria a nossa, poderia adiantar a nossa subida. O Rio 5973, informação Wins, que se aguardar, é o número 3 para cópia. Ah sim, eu só queria que adiantasse a nossa subida, seria Pucaru mesmo? Pucajamucaju. Pucajamucaju, sim. Cuidado a foto, prossiga. Salvador, gol 1869, boa noite, ponto de espera da 10. O Ciente mantém a posição, 8 na 69. Mantém a posição. 5415, autorizado de Elz, 120, decola da 10, com curva direita, saída coral, aciona 0260, controle 120, decimal 8. Autorizado 120 para Elz. A primeira curva é direita, agora o 02609 pode chamar no controle após a colagem 20218. Protegeu 5415. 5415, você confirma 3 palmas? 0260. Correto, chama o posicionamento, eu diria 5415. Samará. Azul, caixa 206, cópia. Próximo cópia é 4206. Azul, caixa 206, autorizado Recife, 350. Decola dona 0, primeira curva à esquerda. Saída Pucajamucaju. Aciona 5146, controle 120, decimal 8. Feita autorizado 350, decolada 10, esquerda Pucajamucaju, 5146, transporte 108, controle 7. Correto, chama o posicionamento azul, caixa 206. Agora em 7. Tinha 5973, quanto cópia? Afirmativo. 5973, autorizado Recife, 310, decola da 10, com curva à esquerda, Pucajamucaju, Azuru Isque 58, aciona 5154, controle 120, decimal 8. Ciente, 310, aprovado Recife, decola da 10, curva à esquerda, Pucajamucaju. Aterisco 585154, transponder 1208 para o controle do Rio 597. 5973, confirma o transponder? 5154. Correto, chama o posicionamento. Reportará, obrigado. Rio 69, autorizado, né, Matheus? A mim mantém gol 1869. Rio Novembro, livrando a frequência livre. Uno 66, solos 37, direito 129, solos. Direito 129, gol 1166. 567 para o táxi, 150, 3 horas e 30, alterna Ribeirão Preto. Salve Salvador, noite para noite, gol 1166. Só 3567, táxi via Índia, Alfa, ponto de espera da 10, quando pronto, torre 118, décimo 95. Índia Alfa, 2895, só 3567. 3567, seu time entrou no 012. 012, obrigado. O 1166, táxi Alfa Juliette, portão 09, atentando ao Palomino através do 8. Alfa Juliette pro 09, atento ao quê? O Palomino através do 8. Gente, atento ao Palomino 08, 1166. Solo Salvador, muito boa noite, Oceania 6201, com a vista para a cota 380, Rio de Janeiro, Galeão. Pronto, cópia 6201. Pronto, cópia 6201. Autorizado, Galeão, nível 360, 1010, decolada 10, curva direita da EL, lei da Motiva, 1208, controle de transponder 5135. Autorizado Rio de Janeiro, Galeão, nível de voo 360, decola da 10, curva direita da EL Leda Mótiva, peso Lu 10. 5135, transponda, 1208, o controle, o Oceania 6201, apenas confirme, na nosso plano de voo não temos bridge, seria direto peso Lu 10 Smart, Lufto Barbacena? Aqui no meu sistema afirmativo, fez alguma CHG? É, negativo, reconfirmando que temos bridge na Alpes Luna 0. Perdão, é 6201. Bridge não tem no meu sistema. SMAP, Lufto, Barbacena. SMAP, Lufto, Barbacena. Porém, na nossa navegação temos bridge, Oceania 6201. Um minuto aqui que eu vou chegar com o centro Recife, só pra tirar a dúvida. Ok, muito obrigado. 869, decolos 39, controle 20, decimal 8. 208, boa noite. Salvador, muito boa noite, Gol 869, cruza 1810. 869, contato radar, suba e mantenha nível de voo 360, vigilância, cumpra o perfil Arbor, 1869. Perfil Arbor, subindo 360, Gol 869. Sugere 6143, pista 190. 6143, torre 1895. 1898, decimal 95, boa noite. Salvador, boa noite, o Oceania 6143, final pista 10. 6201, Oceania, escuta. No pouso, pista 10, chegando ao trem, Oceania 6143. Paulo, chamou 6201? Sim, 6201, afirmo. É, falamos com o centro Recife agora e não consta bridge nessa rota. A rota é que, tá, que nós estamos utilizando aqui. Da Eule da Morte vai saída, a rota é o Pesulo 0, SMAP e após o formulado do plano. Ok, então. Então é o Pesulo 0, SMAP e Lúcio Barbacena. Muito obrigado. Azul 4206 na ponte 8, pronto para o pushback. Azul 4206, faz parqueamento da aeronave da Gol no portão 09, coordenando que a equipe faz o chama ataque. Ele vai coordenar a equipe de solo após o gol no máximo, o 4206. Recebendo seu transponder normal com altimetria 1600 pés. Afirmativo, obrigado. Delta Fox, chame torre no 895. 895, Delta Fox, obrigado. Está passando alto, Delta Fox. 69, solicita 10 graus à direita para desviar de uma formação. Desvio livre. Obrigado. 3567, autorizado ali, mantém o 1-0. Mantém o 1-0 até o 3567. Três solo aos 44, direita 1219 só. Direita 1219, boa noite, hein? Chiné 6143. Janermeio, 143, táxi autorizado Via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, boa noite. Boa noite. Aí, 3567, vento 1,40 graus, 8 horas. Primeira colagem, 3567. É 4. Desse mantém nível de voo 050, chegada Bonf 1012. Sete, recolha os 4-5, controle 1-2-0, desce 1-8. 2-0-8, boa noite. Azul 4206, táxi via Pátio Índia para o ponto de espera da 1-0, quando pronto, torre 1-1-8, desce 1-9-5. Índia para o ponto de espera da 1-0, chamar 1-8-9-5 lá. Fechar 6-1-4-3, eu sorri. Eu não quero ter de manter antes da Juliette. Manterá, hoje é 6143. Delta Fox, ciente, check train, de pouso, bichão no 7, entro no 40 graus, 1-0 mais. Delta Fox. Controlador 3567, pode completar a direita árvore? Autorizado, 3567. 3567, voando árvore, obrigado. 1869, chame Recife em 1288. 288, boa noite. Falador 35415 no pátio 3 para puxa acionamento. Equipe 5415, cortando que a equipe de Sara chamou para táxi. Marafalo táxi 415. Você pode prosseguir, fazer aeronave da Azul. Controle Salvador, boa noite, é o Guará 04. Guará 04, desça e mantenha nível de voo 0620, chegada Mari. Para o 06220 na chegada Mari, o Guará 04. Salvador 3567, pode voar direto Elefa? Autorizado. Obrigado. Fox Solos 49, táxi de retorno autorizado, estacionar com essa linha. Torre Salvador, boa noite, o Azul 4206, quanto espera, dá um no zero pronto. Sexto autorizado, aliás, decolar, Venturo 40 graus, 8 na eixa. Alinha decolar, 4206. Salvador, tripe 5495, tá com 61 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Salvador para o táxi. Tripe 5415, táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10, quando pronto, torre 18.95, altímetro 1012. Autorizado pelo Pátio 3, já depois Índia, ponto de espera 18.95, 5415.